É uma alegria nós podermos participar aqui deste acampamento de casais tão importante. O tema que me foi dado para fazer essa meditação, essa pregação, é: sereis uma só carne. Sereis uma só carne é um mandamento que Deus deu para o primeiro casal. Está na Bíblia, nas primeiras páginas da Bíblia, a gente encontra isso. Deus, quando quis que a humanidade existisse, quando Deus quis que nós existíssemos e fôssemos a criatura mais importante que Ele criou na Terra, porque nos fez a sua imagem e semelhança, Deus não poderia nos ter feito melhor, não é? Ele entrou dentro dele, e dentro dele ele encontrou a imagem para fazer cada um de nós. Mas quando Deus quis que nós existíssemos, Deus fez um projeto, um plano. Tudo que existe fora do nada é a realização de um plano, de um projeto, de alguém, não é? Por exemplo, esse maravilhoso centro de evangelização, alguém fez um projeto. Alguém calculou todas essas estruturas, não é? Fez uma planta hidráulica, uma planta elétrica, uma planta estrutural, uma planta arquitetônica, para poder existir essa beleza. E Deus também, para que nós existíssemos, para que a humanidade existisse, Deus fez um projeto. E qual é o nome desse projeto? Família. Esse é o nome do projeto, família. Que o Papa João Paulo II disse que é o santuário da vida, ou seja, o lugar sagrado da vida. Santuário quer dizer lugar sagrado, o lugar sagrado da vida. Para que a vida surgisse, a vida crescesse, a vida acontecesse, até nós partirmos para a eternidade. O Papa chamava também a família de patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. E o Concílio Vaticano II chamou a família de igreja doméstica. Por que igreja doméstica? Porque naqueles tempos da perseguição romana, quando o cristianismo começou, até o ano 313 era proibido ser cristão. Então os cristãos se reuniam onde? Nas casas, nas famílias. Não havia igrejas como hoje. Então a família era a igreja doméstica. Que beleza. E a família nasce no casamento. Uma família começa no casamento. É por isso que o primeiro milagre de Jesus aconteceu quando acontecia um casamento, as bodas de Caná. Ali, a pedido da sua mãe, que também estava nessa festa de casamento, Jesus transformou 600 litros de água em vinho, 6 talhas, cada uma com 100 litros. Por que tanto vinho assim? Porque os judeus celebravam o casamento em 7 dias. Eram 7 dias de festa. Porque para o judeu, quando um homem unia com uma mulher aqui na terra, simbolizava a união de Javé com Israel. Javé, o esposo, que entre todos os povos escolheu Israel para sua esposa. Então, os judeus celebravam em 7 dias. O casamento é a base da família. Então, ele é também a base da sociedade, a base da humanidade. E hoje, infelizmente, disse o Papa João Paulo II na sua carta às famílias, que a família está hoje muito ameaçada. E também o casamento. Quais são essas ameaças que pesam contra a família e contra o casamento? São muitas. Por exemplo, a começar do divórcio, que quebra a família, quebra o casal. Deus não quer o divórcio, mas os homens aprovaram como lei, não é? O aborto, a eutanásia, porque tudo que está contra a vida está contra a família. a família é o santuário da vida. Depois nós temos aí muitas outras coisas. Vimos agora aí essa coisa horrorosa, satânica, chamada identidade de gênero, ideologia de gênero, ensinando para as crianças que não existe o sexo, não existe homem e não existe mulher. Né? Há escolas que já não chamam mais a criança de menino e de menina, chama apenas de criança. E diz para a criança, você vai construir a sua sexualidade mais tarde. Você pode ser homossexual masculino, homossexual feminino, você pode ser transexual, bissexual, e 9 tipos de identidades sexuais, uma coisa horrorosa. Como se na nossa natureza, na própria biologia, Deus não tivesse definido o que é o homem, o que é a mulher. Se nós examinarmos o cromossomo sexual que existe em cada uma das células do nosso corpo, o cromossomo que identifica o sexo, ou é XX mulher, ou é XY homem. Não existe XZ, XH, XT, XL, XY, XU. É XXXY. Então, uma ideologia maluca, uma ideologia antinatural, uma ideologia anti-Deus, quer ensinar para as crianças que não existe sexo. E pior de tudo, que querem colocar no plano nacional de educação, no plano estadual, no plano municipal de educação, como se nós fôssemos alguém que não pensa. Mas graças a Deus as cidades, os municípios estão rejeitando essa tal ideologia de gênero, porque destrói o casamento, destrói a família, destrói o plano de Deus. Se não existe sexo, não existe casamento. Porque o casamento como Deus instituiu é um homem casado com uma mulher. Não é um homem casado com um homem, nem uma mulher casada com uma mulher, é um homem casado com uma mulher. E nós temos o dever absoluto, nós cristãos, nós católicos, temos o dever diante de Deus de dizer não. Não possamos, como diziam os mártires, não posso queimar incenso a César, não posso prestar culto aos deuses, prefiro derramar o meu sangue. Mas não possamos, dizia em latim, não podemos, não aceitamos, não é? Que o projeto de Deus seja destruído, que a família de Deus seja destruída, que o casamento que Deus instituiu entre um homem e a mulher seja destruído. Deus fez o homem, viu que não era o homem, não era sozinho, feliz, então ele fez a mulher diferente, completamente diferente, para ser complemento do homem. Não é? E disse, quando levou Eva para Adão, Adão ficou tão satisfeito que disse, está lá no Gênesis 2:24, né? Agora sim, Senhor, agora eu tenho alguém que é a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos, ela vai se chamar mulher. Por que que Adão chamou Eva de mulher? Porque mulher no hebraico é o feminino de homem. Homem no hebraico é ish, ish, mulher é ish, isha. Adão sentiu que estava diante de alguém que era o seu complemento, era o seu feminino. Aí, meus irmãos, Deus diz a coisa mais importante que existe no casamento. Deus, quando viu Adão e Eva felizes, como dois noivos que sobem ao altar para se casar, não é? Então Deus disse para o casal, por isso o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Está lá, Gênesis 2:24. O desejo de Deus, o projeto de Deus, é que o casal seja uma só carne. O que significa isso? Você sabe que a palavra carne na Bíblia significa natureza humana, o homem, a mulher, o ser humano. Jesus disse lá no Horto das Oliveiras, né? Diz para os apóstolos: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne, a natureza humana, é fraca. Então, quando Deus diz para o casal: sereis uma só carne, Deus está dizendo: vocês vão ser duas pessoas humanas unidas. É o que Deus quer num casamento. É o que faz uma família forte, filhos felizes, casais felizes. É o casal ser unido, profundamente unido. Como assim? Esse assunto é tão importante que eu já escrevi 6 livros sobre isso. O primeiro foi namoro. Por quê? Porque todo casamento começa num namoro, não é? Depois escrevi problemas do namoro. Porque um dia eu recebi 700 perguntas aqui sobre problema de namoro no portal da Canção Nova e acabei separando por capítulo, escrevi um livro, Problemas do Namoro. Depois escrevi um outro livro, Família e Santuário da Vida. Escrevi um outro, Sereis Uma Só Carne. Escrevi um outro, Vida Sexual no Casamento. Escrevi um outro, Educação dos Filhos. Por quê? Porque é tão importante esse assunto e tão vasto, né, que nós precisamos trabalhar muito isso. Eu recebo, e nós aqui na Canção Nova recebemos inúmeros pedidos de pregar encontros pelo Brasil, para fora. E o encontro que eu mais sou solicitado a pregar no Brasil e fora do Brasil é este, família, casamento. Acabei agora de chegar semana passada de Portugal, da Espanha, onde fui pregar lá para os nossos irmãos portugueses lá, família, santuário da vida. Então, Deus quer o casal unido. E ser unido não é apenas estar junto. Vamos entender bem. Tem muitos casais que estão juntos há 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes até mais, mas não estão unidos. Qual é a diferença? A diferença é você olhar, por exemplo, um saco de batatas. Elas estão todas juntas, mas você pode virar aquele saco ali, espalhar tudo no chão e elas se separam, porque elas não estão unidas. Agora, se você pegar um copo de café com um copo de leite e misturar os dois, aí ninguém separa mais. Não é? Por quê? Porque o café com o leite misturado, eles não apenas estão juntos, mas eles estão unidos. Ninguém separa mais o café com leite, não é? Quando eu morava lá nas Minas Gerais, lá em Itajubá, que eu fui professor da Universidade Federal de Itajubá, um dia eu pregava encontro de casais lá por aquelas cidadezinhas, lá de Pouso Alegre, Brasópolis, Paraisópolis, tantas ópolis que existe ali em Minas, né? Um dia alguém numa das cidades disse: olha, professor, aqui tem um gatinho que a dona dele dá café com leite na latinha para ele, mas ele separa o café com leite na língua, ele bebe só o leite, o café vai ficando no fundo da lata. Eu digo: ô, gato malandro, não tem gato desse lá em São Paulo, não, é só aqui em Minas. Ninguém separa mais o café com leite, nem o gato malandro mineiro. Nem por centrifugação, nem por decantação, nem por evaporação, nem por centrifugação, nem por eletrólise, nem por catálise química, você não separa mais. Por quê? Porque formou um novo produto. É o que Deus quer do seu casamento. O café está inteirinho ali, o leite está inteirinho ali, não perdeu nada de nenhum dos dois, mas formou um novo produto, formou uma nova realidade, que tem nome diferente, tem cor diferente, tem gosto diferente, não tem? É isso. O casamento é uma unidade, feita em Deus. Eu queria fazer aqui algumas comparações, para a gente entender o que Deus quer do casal. Acho que vocês já viram falar, por exemplo, no Rio Amazonas, o grande Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Mas como é que é formado o Amazonas? O Amazonas, ele tem 2 rios que se encontram, né? O Negro e o Solimões. Um tem as águas escuras e a outra tem as águas amareladas. Aí quando eles se encontram, daquela beleza que eles chamam de encontro das águas, uma turbulência. Uma vez eu fui pregar um encontro lá em Manaus, me levaram para ver o encontro das águas. Aí os dois se encontram, é um choque de águas, e eles vão caminhando assim um ao lado do outro, né? Meio como que namorando, um ao lado do outro. Você vê aquela faixa escura, aquela faixa amarela, e eles vão se misturando, misturando, misturando. Quando chega lá na frente, não tem mais duas cores. Aí é uma cor só. É como o casamento. Vai namorando, vai noivando, um ao lado do outro, daqui a pouco se une e ninguém mais consegue separar o Amazonas lá na frente em negro e solimões. Ninguém mais consegue. O Amazonas termina lá no mar. Não é? É isso que Deus quer do casal. Deus quer o casal tão unido, que ninguém mais consegue separar. Por isso que Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Porque não tem jeito de separar. É verdade que alguns casais Deus não uniu. Os tribunais eclesiásticos do matrimônio declaram muitas vezes a nulidade de um casamento. Esse casamento não aconteceu. Não é que a igreja esteja anulando o casamento. Não, a igreja não anula um casamento se ele foi válido. Mas a igreja pode dizer: esse casamento não valeu. Por quê? Porque ou faltou um consentimento pleno, ou houve um erro de pessoa. Não é? O que é a falta de consentimento? Por exemplo, se a pessoa casa enganada, se a pessoa casa porque está ameaçada, ou a pessoa casa sem juízo, ela não tem aquele consentimento de poder dizer aquele sim com profundidade. A primeira pergunta que o padre faz para o casal no altar, qual é? Vocês querem se casar? Queremos. É de livre, espontânea vontade? É de livre, espontânea vontade. Ninguém aqui está com medo não do sogro, da sogra. Não tem nenhuma chantagem por trás. Não tem nenhum 38 aí na cabeça. Entende? É de livre, espontânea vontade. Se não for, o casamento não vale. Deus não une. Ou então, quando acontece um erro de pessoa, né? Um mente para o outro e o outro casa com uma pessoa enganada, pensando que era uma pessoa católica, uma pessoa boa, depois descobre que não é nada, é um sujeito que não tem responsabilidade, que não trabalha, erro de pessoa. Então a igreja fala: esse casamento não valeu, porque você foi enganado, enganada. Mas quando o casal casa, sem dúvida, bem informado, não tem ameaça, não tem chantagem, não tem falta de conhecimento, então o casamento é válido. Aí nem o Papa pode separar. Então Deus não separa um casal que casou de verdade, porque é como café com leite, não tem jeito de separar. Mas nós sabemos que a carne é fraca, e o pecado entrou também no casamento. Então no casamento tem muita coisa que divide o casal, muita coisa que separa o casal, e que nós temos que lutar para que não separe o casal. É claro que a coisa mais importante para um casal é ter Deus, porque é Deus que nos criou, é Deus quem nos uniu, então também é Deus que vai nos dar força para sermos unidos. Um casal que reza não se separa, um casal que vai à missa, um casal que se confessa, um casal que comunga, um casal que reza o seu terço junto, dificilmente se separa. É um em cada mil. Um casal que não tem Deus, um casal que não tem fé, um casal que não põe o joelho no chão, o demônio separa. 30, 40, 50% dos casais se separam. Porque falta, em primeiro lugar, Deus. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. A carne é fraca, ela precisa ser fortalecida com a graça de Deus. Santo Agostinho dizia: aquilo que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus. Eu vivi 40 anos casados. Até teve um padre que pediu para eu escrever um livro. Foram 40 anos. Eu estou tentando escrever esse livro. E não foram 40 anos só de alegria, não. Foram 40 anos de alegrias e de tristezas, de sorrisos e de lágrimas. Mas as alegrias foram muito maiores do que as tristezas, graças a Deus. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: se não fosse Deus na nossa vida, nós não teríamos vivido 40 anos, não, juntos. Deus mantém a nossa unidade. Apesar da nossa fraqueza, apesar das brigas que às vezes acontecem, apesar dos desentendimentos, mas Deus nos sustenta. Mas o que é que separa um casal? Eu gostaria de fazer essa reflexão. Tem muitas coisas que separam um casal. Eu coloco tudo isso nos meus livros e eu gostaria de colocar alguma coisa aqui. Tem muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que mais separa o casal é a mentira. Um casal que mente um para o outro é um casal que se divide. Claro, a mentira corrói a unidade. A mentira destrói a fidelidade, a confiança. O marido que descobre que a esposa está mentindo perde a confiança na esposa. A esposa que descobre que o marido está mentindo perde a confiança no esposo. Eu conheci um rapaz que ele ganhava R$2.000 por mês, mas dizia para a esposa que ganhava só 1.000, porque ele tinha medo dela gastar muito. Aí um dia ela foi lá e encontrou o papelzinho do salário dele, o holerite, né, e viu que ele ganhava 2.000. Ela disse: nossa, você está mentindo para mim, você não confia em mim. É um perigo. Quem é o pai da mentira? Jesus diz lá no Evangelho de São João, capítulo 8, no versículo 44, que o demônio é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio de Jesus, ou seja, é pela mentira que o demônio acaba com muito casamento. Esses dias um padre que é exorcista, ele disse que o demônio não aguenta ver um casal que se ama. Ele quer separar esse casal, porque ele tem ódio de quem se ama, porque ele é a expressão do ódio. Então ele não aguenta ver ninguém que vive no amor de Deus. É? O demônio quer separar os casais. É por isso que a gente precisa rezar muito. E é por isso que não pode cair na mentira. Não é? Às vezes a gente não é obrigado a dizer tudo para o marido, tudo para a esposa, porque tem certas coisas que a gente tem que dizer lá no confessionário para o padre. Pecado a gente não é obrigado a contar para os outros. Conta lá para o padre na confissão. Mas eu não posso mentir para a pessoa. Quando a pessoa me questiona sobre algum assunto, aí é diferente. Entende? A mentira é muito perigosa. Esse é um primeiro ponto que pode separar os casais. Então eu queria que você pensasse agora um minutinho no seu coração: será que eu ando mentindo para minha esposa, para o meu marido? Renuncie essa mentira agora. Diante de Nosso Senhor aqui, né, a sua imagem crucificada, diga ao Senhor: não quero mais, Senhor. Não quero mais que a mentira separe meu casamento, destrua o meu casamento, prejudica a minha família. Nunca mais, Senhor. Nunca mais eu vou mentir. Outra coisa que separa o casal muitas vezes é o dinheiro. Engraçado, sabe, mais dizem os psicólogos que o que separa mais um casal não é o dinheiro que falta, não, é o dinheiro que sobra. É. Porque quando falta dinheiro, o casal se aperta, faz economia. Mas quando sobra, aí começa a brigar, porque o marido quer trocar o carro, a mulher quer trocar os móveis. Aí começa a briga. Não pode ser assim. Então cuidado com o dinheiro também, né? E o dinheiro é algo que não pode separar o casal. Não pode haver no casamento o seu dinheiro, o meu dinheiro, eu te empresto, você me devolve com juros. O que é isso? Isso não é casamento. Né? Isso aí é negócio bancário. Mas tem casal que um empresta dinheiro para o outro devolve com juros. Isso não é casamento. Tudo que um casal ganha é dos dois. Não importa se é o salário da mulher, se é o salário do marido, é o dinheiro nosso. O que, que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? Não importa quem ganhou. Vamos sentar, vamos fazer as contas do mês. Sobrou, sobrou. O que, que nós vamos comprar neste final de mês? Ah, vamos consertar, trocar a geladeira que estragou. Ah, no mês que vem a gente vai trocar o carro. No mês que vem a gente vai pintar a casa. Nós... Não tem problema ele ter o cartão de crédito dele, ela ter o cartão de crédito dela, mas o dinheiro é nosso. Entenderam? Nós temos que entender que no casamento não pode mais existir a primeira pessoa do singular. Eu, meu. Não. Tem que trocar pela primeira pessoa do plural. Nós. Nosso. Nosso dinheiro, nossa casa, nossos filhos, nossos problemas, nossas lágrimas, nossas vitórias, nossas conquistas, entenderam? Não pode mais é eu faço, eu vou, eu compro, eu vendo. Não, nós vamos ou não vamos trocar esse carro? Nós vamos ou não vamos trocar essa casa? Nós vamos ou não vamos fazer isso? Entenderam? É a unidade do casal. É bom até que quando você for comprar uma camisa para você, ou de repente você for comprar um vestido para você, você leve seu marido, sua esposa com você. Ah, mas por quê? Será que eu não sei comprar uma camisa sozinho? Sei. Mas será muito mais interessante para o casamento se você perguntar para ela, você gostou dessa? Você gostou desse meu vestido? Entende? Se ele disser para você que ele não gostou, não leve o vestido. Ah, mas eu gostei. As mulheres gostam. Está na moda. Não interessa uma moda que todo mundo goste e seu marido não goste. Não interessa uma moda que os outros gostem, que a televisão goste, que a novela mostre, mas o seu esposo ou sua esposa não goste. A moda separa o casal também. Estão entendendo? Então tem muitas coisas que separam o casal. E a primeira pessoa que eu tenho que agradar com a moda que eu uso é o meu marido e a minha esposa. Não tem sentido eu agradar todo mundo e desagradar aquele que é o amor da minha vida. Aquele que eu escolhi entre todos os homens que eu conheci, todas as mulheres que eu conheci. Estão vendo quanta coisa, gente? Outra coisa que separa muito os casais é a reprovação. A mania que nós temos de reprovar os outros. Apontar o dedo. Acusar. Entende? Isso é muito perigoso. Você sabe o que quer dizer a palavra demônio? A palavra demônio quer dizer acusador. É aquele que vai diante de Deus acusando a gente dos nossos pecados para que Deus castiga a gente, é o acusador. Marido e mulher não pode ficar se acusando mutuamente, não. Se existe erro no casamento, e em todos os casamentos existem erros, eu preciso saber chamar a atenção do outro, quando for preciso, não é toda hora, não é ficar pegando no pé toda hora, mas quando precisa, eu tenho que corrigir o outro, mas é preciso fazer com amor, com delicadeza. Mas como assim? Eu vou explicar. Você precisa de 4 coisas para chamar a atenção do seu marido, da sua esposa, sem você quebrar a unidade de vocês. Primeiro, reze por ele. Reze. Nós somos cristãos. A diferença entre o cristão e aquele que não é cristão é que nós cremos em Deus. E nós acreditamos naquilo que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, nada é nada. Então eu vou pedir a Jesus, vou invocar o Divino Espírito Santo, para que Ele me dê sabedoria, para que Ele me dê palavras corretas, para que eu converse com a minha esposa, com o meu marido, que está fazendo alguma coisa errada. Então, primeira coisa, reze por ele. Segunda coisa, escolha a hora certa. Você não vai conversar com ele, com ela, no momento que ele está nervoso, ele está cansado. Não, calma. Deixa ele entrar. Deixa ele tomar uma cervejinha. Deixa ele se acalmar. Tem hora certa. Terceira coisa, o lugar certo. Você nunca pode chamar a atenção do seu marido, da sua esposa, na frente dos outros. Como é feio. Como é indelicado, como é humilhante. E a gente vê, às vezes, numa roda de pessoas, alguém diz assim: está vendo essa daqui, a minha esposa, é uma gastadeira, não trabalha direito, não sabe fazer um arroz direito, na frente de todo mundo, ele fica difamando a própria esposa, o próprio marido. O que é isso? Sabe qual é o nome disso? Infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal não é só no sexo, não. O desrespeito com o outro é infidelidade conjugal. Então, se você precisa dizer alguma coisa para sua esposa, para o seu marido, para corrigir, tem que ser lá no quarto, com as portas fechadas. As crianças não podem ouvir, nem ninguém. É você e ele. Eu trabalhei 20 anos com cursos de noivos na nossa diocese. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, Sérgio, que ele dizia que ele tinha combinado com a esposa a hora da briga. A hora da briga era às 11 horas da noite, lá no quarto. Quando o tempo fechava durante o dia, não são 11 horas. Quieto aí. 11 horas nós vamos brigar lá no quarto. Aí chegava 11 horas, o sangue esfriou, se acalmaram, não tinha briga. Aí conversava. Está entendendo? Aí dialogava, não discutia. O casal não tem que discutir, o casal tem que dialogar, é diferente. Discussão é briga. Cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. Diálogo não. Diálogo é os dois olhando na mesma direção. Quando o casal está nervoso, está brigando. Quando o casal está calmo e está vivendo o amor, eles dialogam, é diferente. Então, primeiro, reze por ele. Segundo, escolha a hora certa. Terceiro, escolha o lugar certo. E quarto, escolha o jeito certo de falar. Porque também o jeito que a gente fala é muito importante. As pessoas mais extrovertidas, mais assim, sanguíneas, elas já chegam batendo, já chegam xingando, né? Já chegam explodindo. Não pode ser assim. Calma. Vamos conversar devagar. Mas como é que eu vou corrigir a pessoa de maneira certa? Ah, tem um segredo que os psicólogos ensinam. Sabe qual é o segredo? Eles dizem assim: antes de você apontar um defeito da pessoa, aponte primeiro uma qualidade. Olha que coisa bonita. Antes de dizer para o marido: você não está trabalhando direito, você não está botando o alimento em casa direito, ou não está pagando as contas direito, antes de você apontar um defeito, aponte primeiro uma qualidade. Por quê? Isso funciona como uma anestesia no ego. O nosso ego não gosta de ser corrigido. Nenhum de nós gosta que você aponte o dedo e diga assim: você errou. Dói aqui no ego. O ego reclama, o ego grita. Ele quer avançar em você. Não é? Porque nós somos assim, orgulhosos. Então, quando você aponta primeiro uma qualidade, é como que você anestesiasse o ego do outro. É como o médico faz, né? O cirurgião faz, antes de cortar, ele anestesia. Não pode cortar frio, né? Então também, antes de você apontar o defeito do outro, aponte uma qualidade. Ô, José, você é um bom pai, homem. Você é um bom marido. Pronto. O ego dele começou a ser anestesiado. Agora pode cortar. Mas tem uma coisa, José, você está estragando a sua beleza com essa coisa errada que você está fazendo. Entenderam? Sabe, gente, nós temos que tirar aqui um ensinamento muito importante. A gente tem a péssima mania de primeiro olhar para as pessoas os defeitos, ao invés de olhar primeiro as qualidades. E eu vou provar isso a vocês. Como é que nós colocamos apelido nas pessoas? É em cima das qualidades da pessoa? Não, é em cima do defeito. Não é assim? Se o sujeito é meio orelhudo, pronto, já começa a chamar de jumbo, elefante. Se tem o nariz meio grande, é tucano. Se tem o olho meio grande, é coruja. Não é assim? Se a boquinha é meio saliente, é jacaré. E vai embora. É só apelido feio. Ninguém põe apelido no sujeito de ô beleza, ô simpatia, ô alegria, ô bondade. Não. Eu era professor na USP aqui em Lorena, tinha um menininho que tinha o rostinho, coitadinho, cheio de espinha. Pronto, os amigos começaram a chamar de choquito. Aquele chocolate crocante. Coitadinho, ficou mais com vergonha ainda. O outro tinha um olho meio regalado assim, pronto, começaram a chamar o rapaz de susto. Hoje ele é engenheiro químico, doutor em engenharia química, é o doutor susto. Nós somos fantásticos para colocar apelido nos outros em cima de defeito. Então cuidado, cuidado. Antes de você apontar um defeito para uma pessoa, aponte uma qualidade. Faz bem para a pessoa, né? Faz bem para a pessoa. Então, uma outra coisa que separa então os casais é isso. Uma outra coisa que separa muitos casais, além dessa acusação, a falta de caridade, é a falta de consideração. Ou seja, a displicência. O que é a displicência? A displicência é você não tem carinho com a pessoa, não tem atenção. Na medida que os anos vão passando no casamento, parece que vai havendo uma monotonia no casamento. Então, o marido está em casa lá, sentado, vendo televisão, a mulher chegou da rua, passa por ele, ele, oi, oi. Parece o cachorrinho que passou ali na sala. Não, para aí, para. Levanta, vai lá. Dá um abraço, dá um beijo, tudo bem. Como é que foi de serviço? Como é que foi o trabalho que você fez? Isso chama-se atenção, carinho. Carinho. Entende? Os psicólogos dizem que no casamento é preciso que todo dia, um diga para o outro, ao menos uma vez por dia, uma palavra carinhosa. Uma vez ao dia, pelo menos, dizer ao outro uma palavra carinhosa. Eu te amo. Ficou bonito esse seu cabelo. Está uma delícia essa comida que você fez. Entenderam? Porque isso aí é como aquela água que você põe na planta. Se você não colocar na planta todo dia um pouquinho d'água, o que acontece com a planta? A planta morre, não é verdade? A planta morre. Tem casais que agem assim, né? O marido diz assim: ah, eu vou dar um presente para a mulher. Vou comprar aquele anel de brilhante que ela quer. Aí dá um anel de brilhante para ela. Só que depois fica 30 dias sem dar uma palavra de carinho para ela. É como aquele cara que vai molhar a planta e joga um balde d'água na planta uma vez por mês. Só que no segundo mês a planta já morreu, né? Não adianta mais jogar água. Não adianta ser assim. Não adianta querer dar um grande presente para o seu marido. Não. Dê um pouquinho de amor todo dia. Um pouquinho d'água na planta todo dia. Para que a planta do amor não morra. A planta do amor não pode morrer. Eu tenho que ter atenção. Eu não posso ser displicente. Eu posso até ser displicente com os outros, mas não posso ser displicente com a minha mulher, com o meu marido. Entenderam? Por que que a vida conjugal, a vida sexual de muitos casais não vai bem? Por que que falta harmonia sexual na vida de muitos casais? Porque falta o amor. Sexo é manifestação de amor. O ato sexual para o casal é a liturgia conjugal. É o encontro das almas, através da união dos corpos. E ali se celebra as vitórias, as conquistas. E naquele momento em que se celebra o amor do casal, as lutas, o filho é gerado. Que coisa bonita, como Deus fez bonito o sexo, para que fosse a expressão do amor do casal. Então o que acontece com um casal que não tem amor? O ato sexual não tem harmonia. Não adianta ficar lendo aí 50 tons de cinza, 50 tons de amarelo, 50 tons de vermelho, esses livros aí que ficam ensinando os casais a ter relação sexual, se não tiver amor, não adianta nada. Porque a alegria do ato sexual é a celebração do amor. E é muito interessante que Deus fez assim. A mulher é extremamente sensível no ato sexual, muito mais do que o homem. O homem dizia, um mineiro amigo meu lá das Brasópolis da vida, que o homem é que nem um fogão a lenha, a gás, ligou, está aceso. Ele está pronto 24 horas por dia para um ato sexual. Né? É que nem um fogão a gás, ligou o palito, está aceso na hora. E diz, a mulher não, a mulher é igual um fogão a lenha. Não acende rápido, não. Você tem que primeiro pôr aqueles palitinhos, aqueles pauzinhos, aqueles gravetinhos, vai soprando, né? Até pegar fogo na lenha grossa. Mas quando pega também, fica aceso o fogão o dia inteiro, né? É diferente, vocês estão entendendo? Foi Deus quem fez assim. Por que que Deus fez a mulher assim, tão sensível em relação ao sexo? O padre João Moana, especialista em casamento, ele dizia, o homem oferece amor para receber sexo, a mulher oferece sexo para receber amor. A mulher está muito mais preocupada com o coração, com o romance. Ela quer escutar o marido dizer para ela, eu te amo, diz uma coisa bonita para mim. Aí ele fala assim, torta de maçã, não é isso, diga que você me ama. Vocês entenderam? O ato sexual do homem começa na cama, da mulher não, da mulher começa no café da manhã. Não sei, às vezes lá no shopping, né? Naquela blusinha que você deu para ela, aquela sandalinha. É diferente. A vida sexual do homem é diferente da vida, porque a mulher é muito mais afetiva, é muito mais sensível. É por isso que muito casal vive com a vida sexual arrebentada. Por quê? Porque não cultiva a planta do amor. Para nós homens é fácil ter o ato sexual. Para a mulher não é não. Eu que já conversei com milhares de mulheres, eu acho, com problemas. Uma das primeiras perguntas que eu faço para elas é essa, como é que vai a vida sexual de você? Quando ela diz assim, está bem, eu digo, ótimo, aí não tem problema sério não. Mas quando ela diz, Já faz 3 meses que não acontece nada. Eu digo, ih, está feio. O amor está morrendo. O amor está morrendo. Porque o ato sexual é o termômetro que mede a intensidade do amor do casal. Entenderam? Está tudo ligado. Então, o casal não pode deixar que seja as coisas desunam o casal. O dinheiro. Até a religião separa o casal. Quantos e quantos casais são separados até pela religião? Não deixa que a religião seja um fator de briga no seu casamento. Quantas e quantas mulheres já me disseram, olha, meu marido não deixa eu ligar na TV Canção Nova. Vai lá e desliga a televisão. Não briga com ele, não. Não briga com ele, não. Faça a penitência de não assistir a Canção Nova neste dia, mas não briga com ele, não. Não deixe que a diferença de religião seja motivo de briga. Ah, ele não deixa eu ir para o grupo de oração. Não vá no grupo de oração. Você pode até dizer para ele, olha, você vai responder a Deus por isso, viu? Eu não vou no grupo de oração, porque eu não quero causar briga na nossa casa, desunião na nossa família. Mas Deus está vendo, viu? Põe uma minhoquinha na cabeça dele. Essa minhoquinha vai trabalhar na cabeça dele. Você sabe que a minhoca fura a terra, né? A terra boa é a terra cheia de minhoca, né? Porque é cheia de canais onde o nitrogênio e o oxigênio entram para fertilizar a planta, né? Põe uma minhoquinha na cabeça dele. Não briga com ele, não. Entende? Então tem muitas coisas que separam o casal. Eu fiz até uma relação de coisas aqui. Quer ver? Por exemplo, as comparações. Tem mulher que vê a vizinha comprar, pintar a casa, aí fica na cabeça do marido. Ah, tem que pintar a casa, porque eu tenho que pintar a casa, porque a vizinha pinta. Para com isso. O marido da vizinha tem dinheiro para pintar a casa, eu não tenho. Entenderam? Às vezes o contrário, né? Às vezes o marido vê a vizinha com o cabelo não sei que jeito, com a roupa, aí quer que a mulher, calma, peraí, a sua mulher é diferente da... Cada casal é único. Não existe dois casais iguais. Então não pode haver comparação. A beleza de um casal é ser exatamente único. Deus não repete as suas coisas. Outra coisa que separa o casal, os temperamentos. Tem marido que é extrovertido, sanguíneo, e tem mulher que é fleumática, calma, né? E aí como é que vai fazer para os dois se entenderem? É o amor. O amor é mais forte do que a morte, diz o livro do Cântico dos Cânticos. Onde existe o amor? O amor une os temperamentos. A minha esposa era completamente diferente de mim. Minha esposa não era muito de estudar, minha esposa não era de pregar. Quem a conheceu sabe disso. Ela gostava muito de uma conversa lá na cozinha, lá nos bastidores, né? Nas pequenas rodas. Não gostava muito de estudar, não. Mas nos entendemos bem. O que é preciso então nessa hora? Haver o respeito, haver a aceitação. Você tem que aceitar o outro como ele é. E a partir da aceitação, você então vai trabalhar o outro. Essa é a coisa mais bonita no casamento, sabia? O que, que Deus disse para o casal, primeiro casal? Duas coisas: crescei e multiplicai. São as duas coisas que mais dão alegria para um casal. É um fazer o outro crescer e terem os filhos. Algo que os casais, infelizmente, hoje não querem mais ter. A Bíblia diz que os filhos são um dom de Deus. Salmo 126, Salmo 127. Os filhos são um dom, um presente, uma graça de Deus. Um casal feliz é um casal que faz o outro crescer e é um casal que tem os seus filhos. Não tenham dúvida disso. Também sobre nós cristãos caiu um medo terrível de ter filhos. Ah, não vou conseguir criar. O mundo está muito difícil. Ô, gente, onde é que está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Medo. É falta de fé. Um dia eu pedi para o jornalismo da Canção Nova ir lá em Lorena, na cidade que eu moro, entrevistar uma senhora, a dona Maria Guatura. Pode ser até que ela esteja me ouvindo agora, me vendo. Uma senhora que tem 90 e tantos anos. Ela teve simplesmente 24 filhos e adotou mais um. Ficou com 25. Criou todos. E sabe o que esse homem tinha? Esse marido, o seu Guatura, tinha uma bicicleta. E morava na beirada do Rio Paraíba. Fazia tijolos. Um dia eu conversava com ele, ele já faleceu. Um dia eu conversava com ele e ele dizia assim para mim: professor, quando nasceu meu 8º filho, eu estava tão ruim de bolso, que no dia do batizado, o padrinho, o meu compadre, disse assim para mim: ô Guatura, deixa eu levar essa criança para criar para você, depois eu te devolvo. Ele diz: não, Deus dá, Deus cria, é problema dele. Deus dá, Deus cria, é problema dele. E o homem teve 24 filhos. E adotou mais um. E adotou mais um. Essa mulher foi entrevistada pela Canção Nova na casa dela. E os filhos dela estão todos aí trabalhando. Um dia eu estava lá em São Paulo. E eu fui pegar o Cometa na rodoviária para vir para Lorena. Quando eu entreguei o bilhete para o motorista, eu vi escrito aqui no crachá dele: Guatura. Eu digo: ah, já sei quem você é. Qual que você é daqueles 24? Ele diz: eu sou o 17. E me diz: professor, é uma alegria, uma honra levar o senhor para casa, no meu ônibus. Eu não estou falando para você ter 24 filhos, não. Mas eu queria falar para você o que a igreja fala: não tenha medo da vida. O Papa João Paulo II, no ano 2000, no jubileu da família, a palavra que o Papa João Paulo II deixou para os casais foram duas. Primeiro, casais cristãos, sejam para o mundo um sinal do amor de Deus. Que o mundo olhe para o amor do casal e diga: é possível viver o amor. Primeira coisa que o Papa disse. Segunda coisa que o São João Paulo II disse: não tenham medo da vida. A vida é um dom de Deus. A igreja fala de paternidade responsável. Ou seja, o casal deve ter todos os filhos que puder criar bem. Se pode ser só dois, tenha dois. Se pode ser 10, tenha 10. Ora, eu podia ter bastante filhos. Eu era professor de uma universidade. Cheguei a ser diretor. Eu era o maior salário da faculdade. Eu podia ter bastante filho. Eu queria ter 10 filhos. Mas quando nasceu o 5º, minha esposa não pôde mais ter filho, porque teve um mioma no útero. O médico disse: tem que arrancar o útero. Tem que tirar os ovários. Aí paramos. Ora, se eu que tinha condição para criar 10 filhos, podia, como eu criei 2 engenheiros, 2 dentistas, 1 médica, eu podia ter criado 10. É aquele que ganha um salário mínimo que vai ter 5 filhos, 10 filhos? Não, sou eu, o doutor, entendeu? Mas o que acontece hoje no mundo? Hoje no mundo acontece que a coisa está invertida. Aquele que podia estar criando 10, está criando 1. E aquele que podia estar criando 1, está criando 10. Não é isso? Você passa nos bairros pobres, está cheio de criança na rua, soltando pipa, jogando bola, você tem que passar buzinando. Você passa nos bairros ricos, não tem criança. O negócio está de cabeça para baixo. A igreja não quer que você tenha filho igual o coelho, disse o Papa Paulo, o Papa Francisco, né? Não precisa ter filho igual o coelho, não. O Papa diz: tenha os filhos que puder criar. Mas que não seja por egoísmo, por comodismo, por medo que eu não vou ter filho. Gente, quando Deus dá alguma coisa para nós, Deus só dá coisa boa. Jesus disse: quando o filho pede pão, o pai não dá pedra. Quando o filho pede ovo, o pai não dá escorpião. Quando o filho pede peixe, ele não dá uma serpente. Então, se Deus está dizendo para os casais: crescei e multiplicai, Deus está dizendo: eu estou te dando pão, eu estou te dando ovo, eu estou te dando coisa boa, eu estou te dando algo que vai te deixar feliz. Então o casal tem que fazer o outro crescer. Eu tenho comigo uma certeza, que quando a gente chegar no céu, Deus vai dizer para muita mulher assim: ô Maria, ô Teresa, ô Bernadette, muito obrigado, viu? Porque eu te dei um homem complicado, um marido complicado. Ele não gostava de rezar, ele só gostava de beber, não sei. Mas você, você com o joelho no chão, com a sua fé, com o seu suor, seu sangue até, você mudou esse meu filho, você está devolvendo esse meu filho para mim melhor do que eu te dei. Entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a nossa missão de casado. Nós não somos padres nem freiras, nós somos marido e mulher. Primeira coisa que o marido tem que fazer é fazer a mulher crescer, crescer e vice-versa. Eu sei que Deus vai dizer para muito homem: ô José, ô Francisco, ô Pedro, ô João, muito obrigado, eu te dei uma mulher meio atravessada, mas você peitou essa briga e você está devolvendo a minha filha melhor do que eu te dei. Então entra para o gozo do teu Senhor. Entenderam? Crescei. Deus quer que a gente faça o outro crescer. E qual é o fermento que faz crescer? É o amor. Aquele amor que São Paulo cita lá na carta aos Coríntios. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é egoísta. O amor não busca os próprios interesses. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não passa jamais. O amor é mais forte do que a morte. Eu sei, gente, que às vezes a gente tem que derramar lágrimas no casamento. Mas saiba você que as lágrimas são as preces mais autênticas. As lágrimas são as preces que mais sacodem o céu. Quando você não tiver mais palavra para dizer para Deus, derrame suas lágrimas. Ou então você cante, né? Diz um filósofo cristão que quando a gente não tem mais palavra, a gente tem que cantar. Ou quando não tem mais palavra, tem que chorar. Porque Deus ouve o nosso canto e entende as nossas lágrimas. Gente, o casamento não é uma curtição a dois. Uma mentalidade muito errada que existe no mundo, inclusive entre os cristãos, é que o casamento seja assim: eu vou ser feliz, eu vou curtir a vida a dois, nós vamos viajar, vamos comprar nossa casa na praia. Não é esse o plano de Deus, não. Casamento não é uma curtição, é uma missão. Você sabe o que é uma missão? Missão é uma ordem que você recebe de Deus. O sacerdote é uma missão. Qual é a missão do sacerdote? Celebrar a missa, atender as confissões, pregar o evangelho, ser inteiramente do povo de Deus. Então ele nem se casa por causa disso. É uma missão. Por isso ele recebe um sacramento especial, uma graça especial, a ordem. Nós também. Por que que nós recebemos uma graça especial, o matrimônio? Para ter força, para ter graça, para cumprir a missão. Que missão? Crescei, multiplicai. Faça o outro crescer. Faça seu marido ser santo. Faça a tua esposa ser santa com a tua renúncia, tomando a sua cruz a cada dia e me seguindo. É isso que dá felicidade ao casal. Não pense que isso aí é viver uma vida triste, não, gente. Quando você olha para trás, depois de 10 anos de casado, 20 anos de casado, 40 anos de casado, você pode dizer: eu construí essa mulher. Essa mulher é melhor hoje do que quando eu a recebi lá no altar. Então você está cumprindo a sua missão que Deus te deu. Quando você olha seus filhos educados de Deus, né? A missão, Senhor, está sendo cumprida. É isso que Deus espera de nós. E é isso que faz a gente feliz. Eu não estou falando para vocês de boca para fora, não. Eu não estou falando para vocês de coisas que eu li em livro, não. Eu estou falando para vocês de coisas que eu vivi 40 anos. A maior alegria da minha vida foi ter trabalhado a vida da minha esposa, que não gostava de estudar, e que eu consegui que ela fizesse um curso superior de enfermagem e até especialização. E cuidou de casa de recuperação, que depois nós passamos para o Padre Léo. E que me ajudou tanto na editora que eu comecei. Essa mulher cresceu, graças a Deus, do meu lado. E me fez crescer. E nós demos os filhos para Deus. É a nossa alegria. Eu não tenho alegria maior do que a alegria de estar com meus filhos, de estar com meus 11 netos. Não tenho alegria maior. Eu estava lá em Portugal, 10, 12 dias viajando em Portugal, viajando na Espanha, com o coração cheio de saudade deles aqui no Brasil. Porque a gente ama aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente constrói com amor, com sangue, com suor, com lágrimas, entende? Não tem coisa mais bonita, gente, do que a gente ser fiel no matrimônio. A gente viver o matrimônio conforme Deus quer, não é? Fazendo do matrimônio, fazendo do nosso lar um pequeno céu na terra. Amém. Que Deus nos abençoe. Que lhes conceda a cada um de vocês essa graça. Amém.